Ela não quer mais dar pro Lima, porque ele comeu a prima dela. Não quer? Tem quem queira. Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma Letícia, soca dela. Não quer? Tem quem queira. Toma Letícia, soca dela. Toma Letícia, soca dela. Toma ali, soca dela. Não quer? Tem quem queira. Toma Letícia, soca dela. Não quer? Tem quem queira. Toma Letícia, soca dela. Ó de sacanagem, eu vou botar, botar, botar, botar, botado pra mamar. Ó de sacanagem, eu vou botado pra mamar. Ó de sacanagem, eu vou botado pra mamar. Ó de sacanagem, eu vou botado pra mamar. Aí, aumenta o paredão no último volume, que o DJ Lima tá na casa, tá bom? Ela não quer mais dar pro Lima, porque ele comeu a prima dela. Ela não quer mais dar pro Lima, porque ele comeu a prima dela. Não quer? Tem quem queira. Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma Letícia, soca dela. Não quer? Tem quem queira. Toma Letícia, soca dela. Toma Letícia, soca dela. Toma ali, soca dela. Não quer? Tem quem queira. Toma Letícia, soca dela. Não quer? Tem quem queira. Toma Letícia, soca dela. Ó de sacanagem, eu vou botar, botar, botar, botar, botado pra mamar. Ó de sacanagem, eu vou botado pra mamar. Ó de sacanagem, eu vou botado pra mamar. Ó de sacanagem, eu vou botado pra mamar. Aí, aumenta o paredão no último volume, que o DJ Lima tá na casa, tá bom? Thank you.